Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dar início neste primeiro bloco dedicado aos bichos do Paraná, a bandas e artistas paranaenses. A começar por Motor Black, Amante Fiel, eles que são de Araucária, Paraná. Depois tem Conexão Capivara, Que o Vento Te Leve, eles que são de Curitiba, Paraná. Na sequência tem O Hipertrópico, Chiclete, eles que são de Londrina, Paraná. Depois, Stop Doubting, Flowers Out of Seasons, ele que é de Maringá, no Paraná. Na sequência tem Guinão, A Solidão Não É Um Bom Lugar, ele que é de Apucarana, Paraná. E para finalizar o bloco, 43 Duo, Morada, eles que são de Paranavaí, Paraná. Vamos lá? Let's rock!

É, povo lindo, o Frigideira Acústica está crescendo cada vez mais e agora conta com o apoio da Balbúrdia Records. Punk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras. O selo que apoia a cena independente brasileira. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. E também contamos com a Hora Rocker e o nosso Minuto Hora Rocker com Ulisses Jornalista. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ulisses Santos e esse é mais um Drops do Hora Rocker. Convidando vocês para o próximo dia 14 de abril assistir a entrevista da banda Maga Kadabra, banda de rock carioca. Eu vou entrevistar os membros da banda e aqui lá no canal do YouTube, Hora Rocker. No YouTube, né? O canal do Hora Rock no YouTube. Então, quando vocês participarem a partir das 9 horas da entrevista com a banda Maga Kadabra do Rio de Janeiro, banda de hard rock e rock and roll, muito legal. Cheguem lá e participem. Eu sou Ulisses Santos, lembrando, Hora Rock, aqui no Underground é notícia. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura, bem gostosa, bem quentinha. Regada base das bandas e artistas que fazem parte do coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso e mais qualificado do Brasil. A começar por Andrógeno 888 e a música Andrógeno, ele que é de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Depois tem Capitão Albatroz, Eu Continuo de Pé, eles que são de Guarulhos, São Paulo. Na sequência, tem Complexo de Vira-Lata, ou Esquisito, eles que são de São Paulo, capital. Depois, tem Dieguito e os Alcalinos, Trust Me, eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Na sequência, tem Ed Santos, W3, ele que é de Brasília, Distrito Federal. E para finalizar o bloco e o programa, tem Emerson Ramones, As Pontes que Me Levam Até Você. Ele que é de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos lá? Let's rock! Como se eu não fosse nem animal, nem desleal, nem pessimista. Um chip novo fora do ar, com emoções pra gritar. Como se eu chorasse feito menininha, um colo de uma lua fria intensiva, num transe de ansiedade maior. Como se eu fosse dois dentro de um só. Android Descobre evolução. Android Descobridor, as sombras que permeiam a evolução. Como se eu fosse um experimento de um cientista mal-humorado. Como se eu fosse um testamento de um idiota mal-amado. Como se eu fosse o sol apagado, um buraco negro incontrolável. Como se eu fosse filho das esquinas. E como se fosse fácil expressar em rimas andróide. Descobridor das sombras que permeiam a evolução. Android Descobridor das sombras que permeiam a evolução. continuo de pé. Com muita honra e fé, eu sigo meu coração, é minha religião. Eu continuo de pé. Queria era ser aceito. como todo mundo é. Gente junta, pareciam tão unidos. Era tanto tempo junto, parecia infinito. Eram tantas as promessas de amor eterno. Oh, oh. Eram tantas as histórias de amor fraterno. Chegou o dia em que então tudo virou pó. Cada um foi pro seu lado. Ninguém se importa mais. Tudo que restou foi um retrato jogado em qualquer lugar. Pois não era de verdade. Era só